Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Graças e paz, Campus Online também. Estenda a mão para cá. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, tão poderosa. Como é bom poder te exaltar. Como é bom poder engrandecer o teu nome, agradecer pelos teus grandes feitos, as tuas maravilhas. E nesse momento, nós colocamos diante de ti principalmente a nossa vida, ofertamos, meu Senhor, a nossa vida, mas nesse momento também, ó Deus, consagramos dízimos e ofertas diante da tua presença, porque sabemos que tu vai continuar nos sustentando, cuidando de todas as coisas, realizando grandes coisas nas nossas vidas, por isso consagramos a ti essa área da nossa vida, no nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo no Salmos 145. Eu estou usando a versão NVI. Essa semana o Senhor ministrou muito o meu coração nesses Salmos. Salmos 145 e o Salmos 146, que são um salmo de louvor, né, de Davi. Eu fiquei pensando, meditando, né? Eu gosto de ficar contemplando, né, os seus grandes feitos e lendo a palavra. A gente tem muitos exemplos de Gênesis, Apocalipse, né? Quanto o nosso Deus é grande, o quanto o nosso Deus é poderoso e que ele não tem limite, né, na sua operação. Quando a gente, já no primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê a grandiosidade da criação do mundo. Já no segundo capítulo, continua a grandiosidade da criação, né? Homem e mulher. E assim Gênesis vai se criando, a humanidade, vem o dilúvio. Em Êxodo vem a grandiosidade, né, do Senhor em socorrer aquele povo que estava escravizado ali debaixo da mão de Faraó. O Senhor foi ali, tirou eles com mão forte, poderoso demais. 10 pragas vieram, coisas assim sensacionais da ação do poderio do Deus Pai. E assim, né, nos livros do Pentateuco, depois vem os livros, se eu não me engano, vem Juízes, né? Você vai me ajudando aí. Enfim, irmãos, Reis, né? Depois vem os Salmos, Esté, vem a sequência. Mas tudo com muita grandiosidade. Ação de grandiosidade. E eu fiquei pensando, eu falei, Pai, quantas coisas o Senhor fez até agora na minha vida. Quantas coisas Deus fez na sua vida até agora. Se eu e o pastor pudéssemos dar oportunidade para você contar quantas grandiosidades Deus fez na sua vida até o dia de hoje, nós iríamos ficar contando aqui coisas extraordinárias. Pessoas que estão sentadas aqui, pessoas que estão no Campus Online, esse ano, que ainda não finalizou, foi curado. Você pode dar glória a Deus? Pessoas que estão sentadas aqui no Campus Online, Deus abriu portas extraordinárias. Pessoas que estão sentadas aqui, Campus Online, Deus operou algo sensacional dentro da sua casa, na sua parentela. Quando você olhava e pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir suportar. Deus foi lá, te sustentou, te colocou novamente no lugar e falou assim, eu sou o teu grande Deus. Porque ele é poderoso. Sabe o que Deus está falando aqui nessa manhã? Desde o começo, né? Nos louvores, me exalte mesmo, porque eu sou grande. Me exalte mesmo, porque as minhas ações com relação à sua vida são grandiosas, gloriosas, poderosas. Então levanta sua mão nessa manhã, levanta sua voz e exalte a ele, né? Exalte a ele. Irmãos, minha voz hoje está uma beleza. Essa semana foi uma semana difícil, de gripe, de tosse, né? Então, se eu tossir aqui, me perdoe, em nome de Jesus. Mas eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nesse salmo. E é tão bom, irmãos, quando nós glorificamos. É tão bom quando nós chegamos dentro da casa do Pai. Como é que você está se sentindo agora? Eu posso ficar até 9 horas. Como é que você está se sentindo agora dentro da casa do teu Pai? Ouvindo a voz dele. Como é que você está se sentindo? Eu me sinto alegre, honrada, por estar na casa dele, por ouvir a voz dele, por saber que no último domingo do mês de junho, ele está falando comigo, confirmando ao meu coração e ao seu coração, quem está na galeria também, que ele é grande. E ele vai continuar até o último dia desse ano, agindo de forma grandiosa na nossa vida. E ele está dizendo para mim e para você, somente me exalte, amém? Versículo 1 do Salmo 145 diz assim, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo o... Amém. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o... Amém. Para todo sempre, para todo século. Grande é o Senhor e digno de todo o... A sua grandeza é... insondável. Fala para você mesmo, eu creio que tem uma ação poderosa do meu Pai com relação à minha vida. Amém? Agora profetiza na vida do irmão que está do seu lado, fala, eu creio que tem uma ação poderosa na sua vida que o Pai preparou para você nesse domingo, nesse último domingo do mês, porque ele é grandioso, poderoso, maravilhoso, aleluia. Eu creio que grandes feitos ele já está fazendo. Eu creio que grandes movimentações ele já está fazendo ao nosso respeito. Eu creio que esse mês que vai entrar agora de julho, eu ia falar junho, quase, hein? Quase que eu errei, mas não errei. Vai ser muito poderoso. Porque todos os dias quando nós levantamos da nossa cama, colocamos nossos pés no chão, firmamos, ali já está uma obra grande. Sim ou não? Você chegou até aqui e já é uma obra grande. Você venceu muitas coisas essa semana, já é uma obra grande, poderosa, maravilhosa. E ele vai continuar agindo de forma poderosa, maravilhosa. Mas ele quer que você exalte a ele, levante as suas mãos. Lá na sua casa de manhã cedinho, você, né? Eu não sei como que você é de manhã cedo. Eu não gosto muito de ficar falando de manhã. As pessoas acham que eu falo alto, acham que eu já acordo falando alto. Eu não ando falando alto, irmãos. Mas só que agora eu arrumei uma cachorra. Arrumei uma cachorra, não. Claudinha me presenteou com uma cachorra. Um shih tzu. 2 meses. Aí ela já acorda o quê? Acelerada. Eu tenho que falar de manhã. Aí esse dia eu falei para ela, cachorra, eu não quero falar. Ela olhou para minha cara assim... com quem diz, você vai continuar falando, né? Mas eu gosto de acordar e ficar quieta. Mas tem gente que não. Tem gente que liga a televisão, tem gente que liga o rádio. Tem gente que fala sozinho, anda pela casa falando sozinho. Agitadíssimo. E quem mora junto, sangue de Jesus tem poder. A pessoa quer ficar quieta e a pessoa está assim, tu já viu? Viu a notícia? Viu quantas pessoas, meninas... Olha lá no jornal, deu 30 mortes já de manhã cedo. A pessoa já acorda assim. Irmão, isso aí não é um grande feito? Uma pessoa que acorda assim? Acelerada no 320? Deus é bom, não é? Deus é maravilhoso. tem um controle da nossa vida, da nossa história. Fala para o irmão que está do seu lado, eu quero ver você. Não, com essa tristeza toda, não. Fala assim, eu quero ver você glorificando, exaltando, mais e mais, porque grandioso e poderoso é o teu rei. Ele não é poderoso? Amém? Versículo 4. Uma geração contará a outro a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E bendirei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Proclamarão as memórias da tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é o quê? Misericordioso e compassivo, tardio em e grande em amor. Que coisa linda. Vamos ler esse versículo todos juntos? Vamos lá? O Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em amor leal. É para nós sairmos daqui hoje, irmãos. E se alguém reclamar pertinho de nós, a gente fala assim. Shiu. A gente fala para a pessoa, reclama não. Vamos agradecer. Ele é compassivo, misericordioso. Versículo 9. O Senhor é bom com todos, e a sua compaixão alcança tudo o que ele fez. Versículo 10, o que está dizendo? E os teus fiéis te... Vamos ler de novo? Rendam-te graças todas as tuas obras, Senhor. E os teus fiéis te... Render graças... Essa semana você reclamou mais ou agradeceu mais? É um exercício que nós precisamos fazer. Versículo 11. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para todos saibam, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e gloriosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino o quê? Não tem aquele hino que fala? Teu reino é sempre eterno, não é? Firmado em misericórdia, justiça. E viu como é que vocês sabem? E todo domínio permanece de geração a geração. O Senhor é fiel em todas as suas, o quê? E bondoso em tudo o que faz. Se ele falou o que vai fazer e ponto, acabou. Se ele determinou que algo aconteceria na nossa vida, vai acontecer, ponto e acabou. Se ele já estipulou que algo dentro da sua casa, na sua família, na minha família, vai acontecer, essa promessa vai acontecer e você vai poder glorificar e exaltar o nome dele. Irmãos, com um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, era... para nós andarmos completamente completos e felizes, sim ou não? Era para nós andarmos completamente regozijando a sua bondade, a sua misericórdia, porque ele é bom demais. Era para a gente andar completamente cheio da presença dele. Sim ou não? Era para nós chegarmos aqui no culto da manhã de 8 horas, já cumprimentando os irmãos, dizendo, paz do Senhor. Aleluia. Você está bem, irmão? Glória. Era para nós chegarmos dentro do nosso trabalho, por mais que ele seja difícil, desafiador, com aquelas pessoas desafiadoras, né? Que tem lá dentro do nosso trabalho. E quando nós chegarmos lá naquele lugar, você sentir uma presença poderosa dele e dizer: o meu Senhor é poderoso. Era para nós andarmos todos os dias da nossa vida cheios, alegres, regozijando, mesmo que com as lutas e guerras que nós enfrentamos. E por que que a gente não anda assim, irmãos? Se nós sabemos que ele é grandioso demais e que vai chegar o momento da ação dele, vai chegar o momento dele agir, vai chegar o momento dele fazer, vai chegar o momento dele abrir as comportas dos céus, vai chegar o momento dele tocar, vai chegar o momento dele falar, vai chegar o momento da ação dele. Por que que a gente não anda regozijando, irmãos? Porque a gente fica preso, achando, muitas das vezes, que é por nós, que é pela minha força, que é pela sua força. E não é. É pela ação poderosa dele. Tudo acontece pela ação poderosa dele. Tudo rege pela ação poderosa dele. Fala para o irmão que está do seu lado: então aquieta-te. Aquieta-te. Tem gente que já acorda pensando assim: meu Deus, como que vai ser? Meu Pai. E Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem um controle total da nossa vida, que se ele falar, como, né, o louvor aqui, louvor, né? O mar revolto, aquela coisa toda poderosa lá, aquelas ondas, 30 metros, 29, 26, seja lá quantos metros for. Se ele falar, psh, elas fazem assim, tu. E se ele falar assim, o mar quieto, e ele falar, revolto, o mar vai ficar revolto. Tudo está no controle das mãos, porque ele é poderoso demais, irmãos. Sabe o que Deus está falando aqui? Nessa manhã, eu quero que você comece a olhar a minha grandiosidade dos meus feitos. Porque se nós conseguirmos, irmãos, estender o nosso olhar para as grandiosidades dos feitos dele, nós não vamos mais limitar o poder dele. Nós não vamos dizer assim: ah, não, porque se não acontecer assim, não está bom. Ele tem muito mais para fazer. Fala para o irmão que está do seu lado: último domingo do mês. Profetiza, mas profetiza assim, olhando dentro do olhinho dele. Fala: último domingo do mês, Deus opera em você e para você coisas que não estão no seu limite. É maior. Vê se essa pessoa que está sentada do seu lado está preparada para receber isso. Vê? Vê se o pastor Guto está preparado para receber coisas grandiosas, ele, a Lu e os meninos. Vê? Ele está preparado, sim ou não? Você está preparado para receber, sim ou não? Então, se você está preparado e se eu estou preparado, o pessoal que está na galeria, no campus online, está preparado, então dá glória a Deus aí no seu lugar. Fala: Deus, eu estou preparado para receber os seus grandes feitos na minha vida, as suas grandes ações na minha vida. Não quero ficar limitado por aquilo que eu acho. Não, Deus, eu quero viver os seus grandes feitos. Aleluia! Eu quero viver os seus grandes feitos. Irmãos, como que eu ainda quero no meu ministério? É uma coisa que, assim, é no meu coração. Que eu ainda quero ver. Um cego enxergando. Eu ainda quero ver um paralítico andando, entrando por essas portas. E saindo daqui andando. Eu ainda vou ver É um grande feito, sim ou não? Eu ainda vou chegar num velório. E na hora que eu for fazer o ato fúnebre, se vai ficar o restante em pé, eu não sei. Mas o morto levantará pelo poder que é no nome de Jesus. São grandes feitos, igreja. Eu quero chegar num hospital e a pessoa está cheia de ferida. E no momento que eu orar, o Senhor ali junto comigo, né? Junto com os irmãos, as feridas vão fechando na minha frente. Isso são grandes feitos. E o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus de grandes feitos. Ele é aquele que ainda entra dentro das cadeias e liberta aquele que está cativo lá. Ele ainda é aquele e vai continuar sendo que quando tem alguém na prostituição, ele vai lá e liberta aquela pessoa de vício das drogas. Ele é o Senhor. Eu quero ver, irmãos. Você quer ver também? Você imagina, entra o paralítico aqui. Pastor Guto ministrando. Põe a mão sobre ele. E o paralítico levanta, irmãos. Deus pode fazer sim ou não? Sim. Nós vamos ver sim ou não? Sim. Fala assim, mas primeiro esse milagre, essa operação começa em mim. Fala. Primeiro começa em mim. Eu preciso crer que o meu Deus, ele realiza grandes feitos. Eu preciso ver que o meu Deus, ele realiza grandes feitos. Aleluia! Você pode aplaudir a ele que é lindo, poderoso, maravilhoso. Versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão abatidos. Aleluia! Os olhos de todos voltam-se para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes dos desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam e todos os que invocam em Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os... Ele é lindo, não é? Ele é lindo. Irmãos, é tão bom servir a Deus. É tão bom. Que como eu falei aqui, né? Que eu ainda vou ver grandes coisas na minha vida. Estou falando eu, particularmente. Tem hora que a minha vontade sai voando. No espírito. Porque o nosso Deus não é limitado, irmãos. E eu, essa semana, eu falei para Deus. Falei, Deus, eu sei que coisas têm acontecido que não são boas, né? Especificamente em algumas batalhas e lutas e guerras na minha saúde. Mas eu sei que tu é aquele que é poderoso para operar. E eu quero continuar caminhando contigo, preenchida na sua presença, rompendo todos os dias de fé em fé, todos os dias erguendo as minhas mãos e dizendo assim, Jesus, valeu a pena o teu grande feito da cruz do Calvário, valeu a pena o teu grande feito da cruz do Calvário, porque nós estamos em pé. Valeu a pena o Senhor Jesus ter gritado, Tetelestai, está consumado. Por quê? Porque no terceiro dia ele ressuscita. E ele vive e reina. Fala para o irmão que está do seu lado, ele vive e reina. Fala para ele, ele vive e reina. E ele está aqui. E ele está aqui, irmãos. Xarabá. Pai. E Ele está aqui. Eu não estou falando do prefeito da cidade, não, irmãos. Eu não estou falando do governador do estado do Rio de Janeiro, não. Eu não estou falando do presidente da República, não. Eu estou falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou falando daquele que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é. Ele está aqui. Te trouxe para você ouvir que Ele vai continuar realizando na sua história e na minha história os seus grandes feitos. Se Ele, Todo-Poderoso, está aqui, irmãos. Ele está aqui. Eu não sei o que você está sentindo aí no seu lugar e no campus online. Mas eu sinto, irmãos, um temor e um tremor muito grande. Porque Ele nos acompanha 24 horas. Ele está conosco 24 horas. O culto vai acabar aqui. Eu e pastor Guto, nós não vamos acompanhar vocês durante esse domingo. Nem às vezes, nem o restante da semana, mas Ele continua caminhando contigo 24 horas. Tocando em você 24 horas. Agindo, te protegendo, te blindando, te guardando 24 horas. Ele é o Rei. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Poderoso. Ele é aquele que está lá escrito em Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E esse que nós estamos falando, Ele está aqui. Às vezes a gente entra por aquelas portas tão cansado, tão sobrecarregado. Eu já estou finalizando. Pensando, meu Deus, como que vai ser? E quando você chega aqui, Ele já está. Na verdade, Ele veio junto, né? Te acompanhando, me acompanhando. O Ministério de Louvor pode vir. Mas, pastora, por que você está falando isso? Porque essa semana eu fui muito impactada. Porque Deus falou comigo assim: somente olha a minha grandiosidade. Somente olha a minha soberania. Somente olha para mim. Eu vou ler o versículo 20, 21. Depois eu vou para Isaías 64, versículo 4. Eu termino lá. O Senhor cuida de todos que o amam. Tenha um cuidado de Deus nessa manhã com relação à sua vida. Feche seus olhos.